Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Isso quer dizer que foi planejado. Horas planejando essa entrada, cara. Eu sou o Joel Suki e não é porque uma pessoa tropeça que ela se perdeu totalmente do caminho. Que pariu. A pessoa tropeça que ela vai cair no chão, né? O pior é que o Joel alterou um pouco a frase e ficou ridículo. Uma frase dessa do meu baitão. Bom, eu sou o Dinho Corleone e... Ah, Jennifer Lawrence. Aqui é Samuel Ragnos e porra de Jennifer Lawrence. Eu quero é a Bing Bing, mano. Bing Bing, velho. Eu sou Giovanni Araújo, eu quero foder o Samuel, porque ele acabou de roubar minha frase, seu merda. Aqui é o Theolos e esse aqui aí é uma putaria. Muito bem, continuando falando sobre X-Men, dessa vez, sobre o Dias do Futuro Esquecido, o filme, finalmente, né, véio? Que saga, finalmente, né, pra gravar isso aí. É que enfim, mano, tinha até neguinho se cagando, só... pra gravar isso aqui. Solta a vinheta do Giovannizão spoiler aí. E vamos começar o padrão Azilla de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Vamos lá. Dias de um Futuro Esquecido. Filmão. Já digo, começo ali já é do cacete, né? Puta que pariu, né? Caramba, cara, que começo excepcional, cara. E outra, vocês estão sendo apresentados a um processo de evolução de um poder. Só que pouca gente entendeu. Vou tirar a frase, já falei em outro cast, vou falar de novo aqui. Esse diretor, acho que um dos que mais entendeu os mutantes, talvez até mais que todos os escritores ou desenhistas que já fizeram do mutante, cara. O cara foi muito inteligente. Vocês entenderam o poder que a Kitty Pryde tem? O que vocês entenderam do poder dela? Que ela consegue transportar as mentes através do passado, né? Não, gente. Tipo... Qual é o verdadeiro poder dela? Atravessar a parede e danificar instrumentos eletrônicos. Não, gente, ela transpõe dimensões. Ela tem a capacidade de transpor dimensões, gente. Ela quem? Ela quem? A Kitty Pryde tem poder de transpor dimensões. Isso que o Bryan Singer... É porque essa foi a grande dica do Bryan Singer. Acho que por isso que ele entendeu mais. Todo mundo pensa que ela tem o trabalho de transpor paredes. Não, ela primeiro é o seguinte. Quais as dimensões básicas que nós temos? As primeiras dimensões que nós temos que é largura, profundidade e altura. Então, qualquer coisa que tenha essa parte, que parece pra gente como paredes ou chão, ela transpõe. Só que a evolução das dimensões passa para uma terceira, que é explicada exatamente relativa na teoria da relatividade, que é o tempo. Então, o tempo também é uma dimensão. Então, ela tem a capacidade de romper o tempo. Então, a evolução do poder da Kitty Pryde é transpor dimensões. Então, por isso que muita gente falou, mas por que a Kitty Pryde foi muito bem inteligente disso? Então, é como ela consegue já romper o que é dimensionalmente físico, por que não romper o tempo? Tá, joia? A próxima evolução que ela vai ter, que se continuasse desse jeito, seria para o espaço. Então, da mesma forma que ela volta no tempo, ela pode transportar uma pessoa de um planeta para outro. Porque ela consegue romper também o espaço, cara. E agora uma coisa, o Bishop, ele tem esse poder de atravessar a parede também? Não, porque não. Ela toca nele. Exato, bicho, porque eu vi isso daí, ela primeiro pega nele, né, eles atravessam a parede ali. Porque o processo de evolução da Kitty Pryde é tão grande que ela se tornou um mutante nível 1, aos poucos está se tornando, porque quando ela conseguiu transpor o tempo, certo? Ela conseguiu trabalhar contra o relógio, então o que acontece? Ela pode também fazer com que as outras pessoas vá com ela. Tanto é que no filme 3, ela segura e arrasta o Juggernaut, ele fica preso no chão. Não, e uma coisa que pouca gente percebeu depois daquela incrível cena de ação, a reunião que foi realizada, porque voltando só um pouquinho a cena de ação, depois a gente vai pra reunião. Essa cena de ação, Joel, a gente tava, se a gente fazer um paralelo com os Exterminadores do Futuro, a gente sempre via a evolução, né? T-800, T-1000, aí meio que... TX. A TX decaída, meio que né? Caiu uma decaída. Não, não. A vantagem... Vamos traduzir o Gosto do Exterminador. A vantagem da TX, porque o T-1000 não conseguia transportar a arma. Ela já transporta as armas dela. Não, eu acho que deu uma decaída, mano. Porque ainda não, tem não, partes não, não, metálicas. A TX, não, mas aí a TX já evoluiu, porque é o seguinte. A evolução dela consegue transpor. Ela consegue transpor armas. O T-1000 não consegue levar arma. Ela já tem as próprias armas dela. Mas quando caiu chega... Mas caiu muito. Quando chega no meio do filme do Exterminador do Futuro 2, mano, o cara fica... Puta que pariu, mano. Não dá pra matar esse cara, não, mano. É isso aí. É verdade. O que eu queria falar, traçando esse paralelo, até com a Azila, que é um site que o Joel criou, que é fã do Exterminador, é que esses sentinelas são os exterminadores perfeitos. É, mano. Porque eles exterminam mutantes. Eles aprendem um ponto fraco de cada mutante e usam o ponto fraco dele contra ele. Então, é o exterminador perfeito, que é até melhor que o T-1000 e a TX, entendeu? Com certeza, bicho. Com certeza. Outra coisa que aí tem que falar também, mano, o design dos sentinelas do futuro, que eles mudaram completamente, mano, e ficou sinistro demais, mano. Mas a ideia é exatamente isso, fazer uma coisa que ninguém já viu. Pô, aquele bicho ali tá louco, viu? Mas é como eu te falei, não tem ninguém que melhor entender os mutantes do que o Bryan Singer, cara. Porra, primeiro chegar pra todo mundo entender que o poder da Kitty Pryde não é transpor paredes e sim dimensões, foi uma leveza excepcional. Porque todo mundo fica, nossa, só atravessar paredes. Não. Como ela tem a capacidade de atravessar dimensões, então ela pode trabalhar nisso. E outra, uma coisa que abriu, deixou todo mundo apaixonado. A Blink, cara. É, a Blink. A Blink arrebentou a boca do balão, cara. Ficou muito boa, a Blink, ela. A Blink foi a prova viva no primeiro ato do filme, logo no começo, do trabalho em equipe, porque ela usa os portais pra ficar ajudando o restante dos X-Men a enfrentar os exterminadores, né? Que no caso são os sentinelas, que parecem exterminadores. E a gente se vocês... vai ficar falando exterminador no filme o cast inteiro, praticamente. É isso aí, é os exterminadores. Porque até a aparência da pele dele lembra o metal líquido, porque ela fica todo tempo mudando, entendeu? Estilo metal líquido também, então é aquele esquema mesmo exterminador. E o mais enfocado, se a gente perceber logo na primeira cena, eles não estão querendo destruir os exterminadores, eles estão querendo atrasá-los pra fazer a segunda parte da missão, que é justamente mandar o Bishop ao passado, né? Eu acho escroto o Bishop, porque no desenho animado eles não chamam de Bishop, não, chamam de Bispo! Bispo, mano, já é isso? Erro de tradução, erro de tradução. E muita gente reclamou que não foi explicado o poder da Kitty. Não teve explicação, aí eu retruco. Como é que não teve explicação? Só pra vocês terem uma ideia, depois dessa cena de ação que a gente vê eles voltando no tempo, eles fazem uma reunião com os X-Men mais antigos pra apresentar tanto o novo poder da Kitty como a tática que eles estão usando agora contra os Sentinelas / Exterminadores, que é justamente o poder que ela usa pra mandar o Bispo ou Bishop ao passado pra evitar de serem pegos pelos Sentinelas. E essa ideia, quando ela apresentou pro professor e o restante dos X-Men, foi quando o professor teve meio que um rompante, né, de inteligência. O cara é mega inteligente, e ele imaginou o que poderia fazer se usasse esse poder pra voltar mais ainda ao passado pra corrigir esse erro que foi o upgrade dos exterminadores / sentinelas. É, mas é doido. E eu acho muito foda esse começo, porque é o seguinte, ele é tanto muito bom, mano, em contar essa história, como essa parte de ação dele, que com a Blink, com os portais, o Homem de Gelo também tá fodão no filme. Finalmente ele consegue criar a rampa de gelo que nos outros filmes não foi criado, né? E nesse filme ele cria. As sentinelas, ela abre a parte da cara, mano. E fica lá, puta aí, merda. Aí, vamos lá. Que isso, mano? Gente, galera, agora... poder ciclope total, viu? Que é isso, mano? Não. Gente, outra delicadeza. Lembrava muito o Destruidor, a marca de destruição do Thor. É uma coisa que eu achei muito bem acertada, mas é porque na HQ, quem viaja no tempo é a Kitty Pryde. No desenho animado, que na verdade é baseado em outra HQ, né? Que não é Dias do Futuro Esquecido, a HQ normal. Quem viaja no tempo é o Bishop, né? Ou Bispo. Não, né? Bishop. Não existe Bishop. É mais legal o Bispo, né? Porque a gente viu pelo desenho, então. Não, eu só conheço como Bishop. E o filme, quem viaja no tempo é o Wolverine, né? São praticamente três histórias diferentes. Não, e o legal é a explicação, né? Eles até acharam Exato. Uma explicação legal pra justificar ele viajar, né? Exatamente, porque cara. Ele, porque a gente tá acostumado, o cara pegar a viagem e voltar e morreu. Não, ele tava, como ela falou, você vai estar em dois mundos. Agora o que eu achei bem acertado, mano, uma coisa assim, porque é o seguinte, eles iam fazer a união da velha guarda, né, dos X-Men ali, da trilogia original, com os do primeira classe, né? E o único ponto entre uma série, uma franquia e outra, é o Wolverine, mano. Exato. Era o único ponto que tinha em comum, mano. Eu ouvi de uma pessoa, não vou dizer quem foi, mas ele falou assim, sabe por que o universo do X-Men, ele ficou zoado e deixou de ser o menos zoado? Porque a cabeça do Wolverine é zoada. É. Caralho. É zoado. Você já está acostumado ao Wolverine, mano. Tem 7 filmes aí do cara, mano. 2 solos do filme dele. E ainda vem mais 3 aí pra frente. E você já tá acostumado com o personagem, você até se sente bem, mano, vendo ele ali, né, e tal. Não, e outra coisa legal também, legal do roteiro, Joel, porque aquele Wolverine que a gente tava vendo, aquele Wolverine que voltou pro passado, não era o Wolverine que a gente tinha visto nos outros filmes, era um Wolverine mais maduro, que já tinha várias batalhas já travadas, ele já tinha já uma consciência bem mais elaborada pra fazer essa missão, entendeu? Porque se a gente for parar pra pensar, o Wolverine é o cara da porrada, bicho. Ele não é o cara pra conversar. Como ele fala, né, velho? Não tem paciência com as Tanto coisas. Tanto é que ele tá aparecendo até no filme, cara. Ele parece mais velho no filme, cara. Isso que eu achei legal, tá, entendeu? Você olha ele, compara ele com os outros filmes e fala, não, aqui ele tá mais velho, com certeza, entendeu? Ele bate muito na tecla, mano, o negócio da amizade, velho. Ele fala, ah, eu vi um monte de gente morrer, eu vi amigos morrerem, não sei o que, você não vai me ajudar, não sei o quê. Quando ele vai falar com o Xavier. Não, mas a função dele foi, ele foi lá ser um fator de diferença pro Xavier, ele tinha que incomodar. É o único que tinha moral suficiente pra incomodar ele. Por isso eu acho que foi muito bem acertado e ficou muito melhor o Wolverine ter voltado, mano. Isso aí, porque quando ele chega no passado, né, ele sente o baque de ver o Xavier meio que viciado em drogas, né, drogas pra mutantes e bebidas, né, e ele tá pouco se fudendo o Xavier. Mas aí que tá, cara, mas Samuel, ali foi, até a cor é igual, certo? Da cor da heroína. Aquela é a cor da heroína diluída, é aquela cor. Então o soro foi uma referência dos anos 70, escancarada sobre a droga da época, que era a heroína. Então o que aconteceu? Mostrou que ele tava adicto e ele queria negar, ele tendo a oportunidade de negar a deficiência dele. Mas é uma coisa que eu achei que ficou bem também, mano. O James McAvoy, mano. O carinha do James Procurado, mano. O carinha que fez lá o Procurado, mano. Tá muito foda, mano, de Xavier. Não, meu camarada, esqueça o Procurado. Lembre-se de uma coisa. É uma coisa que eu já ouvi de Fábio Barreto, concordo com o Barretão, ele fala. Os grandes nichos de grandes personagens aparecem nas grandes séries da HBO. O Tarski, quem é que faz? O Peter Dinklage. É o famoso, é o Tyrion, que tá fazendo um trabalho magistral em Game of Thrones. É o Peter Dingling, né, do cara. Dinklage, o Fassbender, quando o McAvoy vieram de uma puta série que também marcou muito, foi Band of Brothers, cara. Não, mas o que eu achei legal também, Didi, é porque o Wolverine do Hugh Jackman nesse filme, você vê que ele é um cara que os argumentos deles são bem interessantes até pra convencer o jovem professor, porque eu jurava que o Wolverine não ia conseguir convencê-lo, mas a forma que ele falou com ele é uma forma que um amigo que já se conhece há mais de 30 anos falaria, entendeu? A ponto de convencer ele a entrar na missão. Não, mas exatamente. Para pensar, cara. Cenas marcantes. Essa cena do Wolverine falando das pessoas que morreram e a cena em que a Mística é transmutada no Tarsk e começa a passar as imagens daqueles primeiros personagens que apareceram em First Class, cara. Todos eles com aquela marca de exumação, que é o V no peito, mortos, cara. Que cena difícil, cara. Ali foi uma cena difícil, cara. Achei. Pois ela em Saigon, né, mas resgatando os outros caras ali que foram pra guerra, né? Ela virou uma causa, ela virou uma terrorista interna, cara. E outra coisa, tanto a equipe do Xavier como a equipe do Magneto foi prejudicada pelo programa dos Sentinelas, porque tinha tanto o pessoal da equipe dele, como tinha também do Xavier, porque se a gente for ver, o Banshee também morreu nisso, morreu. Entendeu? Morreu. E ele era da equipe do Xavier. Morreu. Tristemente, mas morreu. O carisma do Hugh Jackman é vezes 100, né, mano? O cara ali é pau demais como Wolverine, mano. Porque ele, mano, ele faz uma espécie de comédia, mas que é tipo as piadas que o Wolverine, o Dias do Futuro Esquecido tem, mano. É uma coisa sutil, mano, aquela das garras ali que ele tira, as garras e tá de osso. Ele conseguiu fazer de tal forma que os filmes que ele fez de Wolverine não ficassem ruins, porque quer queira ou quer não, ele carrega os dois filmes. Os filmes que fizeram sozinho, o solo dele, ele que carregou sozinho. Mas a dignidade e o fato que ele deixou dividir o espaço com os outros sem dar crise de pelanca ou prejudicar ninguém, cara, de novo, excepcional, cara. Puxa vida, cara, eu fico muito feliz em ver a qualidade do trabalho dele com um ator que é reconhecidamente um líder nato, cara, e permite que os outros apareçam sem prejudicar, cara. E falando nele, ele que apresenta a gente um personagem novo da franquia, né, que é o Mercúrio, né, cara? Mercúrio! Que personagem divertido, meu irmão, o cara é divertido demais. Pior isso não, o Mercúrio das HQ é um pé no saco, né, cara? É, mano, e esse Mercúrio, eu sei que talvez vocês não vão concordar comigo, mas eu vou dizer, ele está com a personalidade do segundo Flash, que o segundo Flash, o nome dele é Willy West, ele é um cara altamente divertido, ele adora ser o Flash, ele sempre tem essas brincadeiras e tudo, e brinca com a velocidade, e deram a personalidade do Willy West pra ele, cara, ele tá com a personalidade do Flash da DC. E é legal que mostra que o poder da velocidade dele é fodão, né, mano? Que... E o outro mais importante, o fato mais importante, o Magneto está preso por quê? Por causa do JFK, ele... né, mano? Matou o Kennedy. Não. Na verdade, ele tentou impedir a morte dele. Porque pois o JFK é isso. Porque qual foi o problema? O JFK, você fica na dúvida. Se o JFK morreu por causa de uma complicação política ou porque descobriram que ele era mutante. Pois é, mano. Puta merda. Eu fico imaginando. Tá mais seria... porque ele era mutante. Eu fico imaginando qual seria o poder mutante dele. Eu acho que é convencer as pessoas a amá-lo. É o carisma não. 100%. O poder do carisma. Carisma não. 100%. Não. Ou então o poder de ter sempre um novo assassino em todo filme. Eu acho que o poder dele é o poder do carisma master mesmo, que o cara pegar a Marilyn Monroe, viu? E o que eu achei legal dessa missão deles de salvar o Magneto, de tirar ele da prisão, é o lance de pai e filho que você vê entre os dois, entendeu? Ele não sabe que o Magneto é o pai dele, mas você vê aquela interação dos dois e como foi sutil no roteiro dele falar assim, levemente, a minha mãe falou que se interessou por um cara que mexia com metais. É, né? E o Fassbender fez aquela cara de, ai meu Deus do céu, que foi que eu... Uma parada que eu acho massa no Fassbender, mano, é que ele meio que atua, mano, com expressões faciais, mano. Ele, tipo, o cara é foda demais, mano, porque ele... Irmão, vamos lá. O cara é ator de teatro, que nem tanto o Patrick Stewart como o Ian McKellen, que o cara tá acostumado a fazer. O tudo é 100%. Cara, tu vê a interpretação dele no filme Shane, cara? É impressionante o filme. Porque tem uma hora que ele vai, que ele entra, né, na salinha que o Magneto tá. Aí o Magneto olha pra cima, olha pra ele, ele dá um sorrisinho. Aí o Fassbender, ele tipo, só levanta a testa assim, levanta a sobrancelha, tipo, ele não fala nada, mas o cara sabe que ele, o que é que esse cara quer, né, mano? O que é esse cara que tá aí, né? Ele falou meio que só com expressões faciais, mano, o cara, foda, mano, foda, viu? E aí invocar também a cena de velocidade do Mercúrio, quando ele vai salvar os três personagens. Caralho, eu achei muito bem feito, mano, achei aquilo ali. Começa ele pegando o guarda, enrolando ele todo no silver tape. Porque é o seguinte, já teve muitos filmes que abordavam velocidade. Filmes assim, né? Seriados, na verdade. Teve o seriado do Flash. E teve aquele bucho que se tornou uma das piores séries da Warner, que era Smallville, que brincava com a velocidade do Superboy, entendeu? Mas nenhuma cena do seriado até hoje conseguiu superar essa cena de velocidade que foi mostrada em X-Men de um Futuro Esquecido. A série do Flash vai ter que ser muito boa, viu, mano? Tem que ser muito boa. Um comentário, cara. Vai suar, literalmente. Vai ter que correr muito pra chegar comentário. Lá. Vocês não sabem, não sei se é verdade, eu só vi os boatos. O Brian Singer ligou pro Zack Snyder. Zack, como é que eu faço? Peraí, tenta aí, me explica como é que faz uma... Sério, isso é verdade. Como é que eu faço uma cena com câmera lenta? Aí o Zack Snyder passou a dica. Pra tá. Vixe, caralho. Rola essa história. Peguem a mesma cena e cortem a parte todinha da câmera lenta, mano, pra ver. Aí tu vê que o bicho é rápido mesmo, viu? Que ele tava aqui, os caras atiraram... Pronto, caiu todo mundo. Não, cara, aí a correção das balas, cara. Aquela correção das balas é mó balas. Outra, ele correndo, primeiro primeiro você olha assim, porra, tem nada a ver aquela porra daquela roupa que ele vai usar. Quando ele entra em velocidade, em modo de velocidade, você entende. Outra coisa mais importante que eu esqueci de falar. No momento que ele vai levar o Mercúrio, ele fala, calma, vou ter... Por que você tá segurando minha cabeça? Pra evitar o efeito chicote. É, ele corre. Quando ele para, pela primeira vez, você vê o Magneto todo cagado, cara. Ele tá todo... Caralho, caralho, que porra é essa, cara? Fazendo aquela cara... Que ele tá assim, né, mano? De repente, já tava no elevador, né, já. Outra coisa que eu queria falar também, mano. O Fera. O cara parece demais o Thiago Siqueira, mano. Caralho, mano. Deixa eu ver o bicho, mano. Contrataram o Thiago Siqueira pro X-Men, mano. Agora é uma coisa que eu acho bem feita, mano. O Mercúrio, ele aparece. Ele não rouba o filme pra ele, mano. Ele aparece e pronto, acabou a cena dele e tal. E de novo, a preocupação do Bryan Singer. Filmagem, quando era através das câmeras antigas, os filmes eram antigos. Entendeu? Se via a decomposição da qualidade da imagem pra dar aquela sensação dos anos 70. Tipo, dar uma verossimilidade maior, né, mano, pra cena. Exato, é isso que eu tô falando, cara. Os caras, ele diz assim, justificou, cara. Ele justificou o trabalho dele, cara. E se a gente parar pra pensar, o filme, ele não tem muitas cenas de ação. Ele foca mais na história mesmo, né? E algumas demonstrações de poderes, né? Ele não te prende só naquilo, porque tem esse filme assim, você tem que quer ver a ação, né? Mas eu acho que a história ficou tão bacana, cara, que você meio que não vê o tempo passar do filme. Pelo menos pra mim funcionou. Porque, cara, se a gente for parar pra pensar bem, o núcleo do futuro tem mais ação do que o núcleo do passado, entendeu? O núcleo do passado é mais focado na história. Você tinha que convencer. Tanto é que você pode ver o seguinte, que no momento final do embate, a primeira pessoa que poderia causar uma coisa de batalha enorme, forte, foi exatamente o Wolverine. E outra coisa, né? O Magneto tentando segurar o Wolverine, se ele tivesse com a Adamantium, ele seguraria, mas como ele tá chegando cada vez mais, a única forma de segurar o Wolverine foi o quê? Derrubando com concreto, depois envolvendo com metal e jogando ele pra fora, cara. Quando, em tempo algum, o Wolverine ia ser descartado de um final épico, cara? Ele foi. Parabéns aí pra atuação do Fassbender, mano, que ele dá só uma mexidinha no pescoço assim, aí joga uma coisa. Mexidinha no outro, aí joga outra coisa. Puta ator, né, cara? Puta ator. Muito foda ele. Deram um foco gigantesco pra Mística, mano. É isso aí. Ela, tudo girava em torno dela, mano, da Mística. Mas ela era vilã, mas ela roubou o filme pra ela, praticamente. Ela é a anti-herói do filme, né, cara? Porque é vilã, o foco dela é exterminar todos aqueles que são contra os mutantes. E um dos principais alvos dela é o baixinho lá, né? O Tyrion. Tresk. É isso aí, o Tresk. Anda. E vocês perceberam um detalhe? Que o Tarsk é uma corrupteira do nome Stark, né? É. E aí, mais uma vez... Isso aí, eu pensei isso aí na hora que eu vi o nome, ó. Tresk, eu vi Stark. Tá. Agora os caras foram mais inteligentes ainda, né? Tiraram totalmente a possibilidade de comparação quando botaram o anão, né? Mas é. Como cientista, ele tava fazendo o papel dele. Ele admirava os mutantes, era apaixonado pelos mutantes, mas sabia que tinha que eliminá-lo. Show de bola, parece. Mas uma coisa assim que eu queria bater em relação ao roteiro, e eu acho que vocês não vão concordar comigo, é que ele se basearam das células da Mística pra criar os exterminadores, né? Os sentinelas exterminadores. Uhum. Mas se a gente parar pra pensar bem mesmo assim, pra ser mais lógico, a melhor mutante que era pra ter feito isso era a vampira, porque a vampira, ela copia os poderes dos outros, entendeu? Ela absorve e copia. E a Mística, ela copia a aparência externa da pessoa e não os poderes. Não necessariamente. É tanto que a Mística, quando ela copiava o Wolverine... Vamos lá. É tanto que tem até Todo mundo falou isso. Mas muito provavelmente, mano, o pontapé inicial foi a Mística, mano. Quem te garante que o desenvolvimento do poder da Mística não era só copiar, mas também ter os poderes? Faz até sentido, sabe por quê? Entendeu, porque a cara. Vampira é filha da Mística. É verdade, é verdade. Juntamente, pra quem não sabe, que eu tenho certeza que o Dino Corleone não sabe, juntamente com o Noturno, que é irmão da vampira. Exatamente, é o filho da Mística com Azazel, né? Agora, o pai da vampira, o pai da vampira, eu não me recordo quem é o mutante, que é o pai dela, mas... Tá muito safado. Pegava ela, Manel, a Jennifer Lawrence, azul. Azul. E tem que ser azul com o pé na tua garganta fazendo a abertura sem estremer, hein? Eita, que cena foi aquela, cara? Aquela abertura, zona. Aquela distância da abertura ali já tava bom, dava pra... Só dava uma baixadinha, mano. Assim. E aí, galera, é tanto que na divulgação do filme, o personagem que estão mandando a estátua dele pra negada bater foto é a da Mística, né? Do Wolverine nem do Xavier, não. É da Mística. O que será, né? Ah, da abertura também. Mas voltando pro futuro, a cena que os exterminadores barra sentinelas encontram os X-Men. Caralho. É uma das mais emocionantes que tem, porque você viu que o negócio pegou, o bicho pegou, mano. O negócio... Mas o nome que o Dinho fala, a onça vai beber água, Dinho? É, a onça vai beber água. E a mesma coisa acontece no passado também, né? Porque uma cena antes dessa é aquela que a Mística invade o consulado lá, francês, lá, sei lá o que, aquilo ali. Francês, ali é o consulado francês. Pra matar o Trask, né? Se finge daquele coronel lá vietnamita, bota aquele bichinho, aquele radarzinho, né, de mutantes ali. Que, pra quem não pegou a cena, aquilo é o coração da sentinela, véio. Agora, o que eu gostei foi também as explicações das lógicas dos sentinelas, né? Que ele é baseado na tecnologia do Harry. E o Harry já existia desde 66, se não me engano, no projeto Harry. Então, cara, os caras... Não, Harry, o avião Harry. Sim, Harry. Aquele da Guerra das Malvinas, que levanta a vertical. Aquele das Guerras das Malvinas, que levanta a vertical, tu não sabe qual é? Humilhou. Humilhou. Aquela mudança vira casaca do Magneto foi foda, mas eu não tava esperando por aquilo ali, não, mano. Que mostrou, nada, mano. Mostrou o cara era imprevisível, nada, mano. Do nada o cara quis matar a Mística, velho. Do nada, meu irmão. Se matar o cara não vai dar jeito, então vou matar a Mística, né, velho? Vamos lá. Lá vai jogando o homem, Explication Man. Explication Man. Qual era a formação do Fassbender quando a gente foi apresentado em X-Men First Class? Ele era um agente do Shin Belt. Shin Belt é o exército israelita, certo? Em missão de caçar nazistas. Certo. Então o que acontece? Ele tava vingando a família, aquela coisa toda, mas ele era um agente especial do Shin Belt. Isso foi muito bem criado. Um dos líderes dele foi o Moshe Dayan, que apareceu depois. Golda Meir também foi agente. Foi muito bem retratado naquele filme, se não me engano, Munique, e que mostra a ação já do Mossad. O Mossad foi criado alguns anos depois. Então, o que acontece na cabeça de um agente padrão Shin Belt? Ele vai fazer tudo pela missão. Se inclusive tiver que matar a própria mãe, ele vai matar. Então o que acontece? Ele, sabendo que ela aí ia comprometer a causa, mesmo que ele tenha um amor carnal por ela, muito mais do que o que ele tem, dá pra perceber que ele tem um amor carnal por ela. Ele nem pensou duas vezes: vou te eliminar. Entendeu, cara? Essa é a forma do Magneto pensar. Entre você e a causa, ele vai atuar pela causa. Entendeu, cara? Eu acho que isso aí foi um dos pontos relevantes no roteiro pra Mística parar e pensar que o Xavier tem razão em relação a ser pacífico, né, com os mutantes e com os humanos. Porque a forma radical do Magneto meio que criou essa ageriza da Mística, entendeu? A Mística viu que o cara não é aquela coisa que ela imaginava, entendeu? É um terrorista, né, mano? Uma das cenas que eu acho uma das melhores cenas do filme é a cena do Xavier do passado indo usar o cérebro. Vixe, isso aí foi uma jogada no roteiro inacreditável. Porque eu, na minha sã consciência, jamais imaginar que o Wolverine ia usar a mente dele como um elo pro Xavier entrar dentro da mente dele, atravessar o tempo e falar com o Xavier do futuro. É, mas o que eu não entendi é que eu achei que aquela câmera lá do cérebro não existisse naquela época. É, existe. Foi construída na primeira classe, mano. Bicho ali. Mas aquela bicha ali tem alta tecnologia, zona fodástica, né? Não, aquilo ali me pegou de surpresa também, viu? Eu não imaginava aquilo ali, não, viu? Vocês estão falando do cérebro? É, do cérebro. Ah, é. Cérebro. Mas, não, porra, o Fera não fez antes, porra? Não tinha feito um? Não, ele fez um, mas... Era bem menor, aquele bem ali era mais evoluído, né? E não pode ter tido uma evolução? Pois é. Pra mim não era pra existir, não, mas... Do Xavier, mostrou que ele tava desamparado, ele até fala que... Não, eu tô me sentindo como um dos meus alunos, desamparado, né? Não sei o que é que eu tenho que fazer, eu não sei o meu caminho. E naquele momento eu acho que o Wolverine se tocou que ele não... Tudo que ele dissesse não ia adiantar, ele teria que falar com o mestre dele, né? É. E a ideia do Wolverine foi genial, mano, porque viajar a mente de outra pessoa pelo tempo na mente de outra pessoa é viagem demais, mano. Mas eu achei muito boa, mano, aquela cena dele, do Xavier do passado, conversando com o Xavier do futuro, e o Xavier do futuro orientando ele, né, dizendo o que é que ele tem que fazer, o que é que que ele tem que... qual o caminho que ele tem que seguir, né? Os medos dele ali. Achei muito foda, cara, aquela cena. É isso aí. E isso acaba iniciando, né, o contato dele com a Mística, né? Que ele meio que cria aquela esperança que ele não tinha conversando com ele mesmo, né, no futuro. E ele encontra a Mística e tenta impedir, né, ela de matar o presidente, né? Que o próximo foco dela é matar o presidente. Mas fechando com a cena final, né, lá do passado. Sim. Que é quando o Magneto começa a controlar os sentinelas e traz o estádio do Não Vai Ter Copa pra fechar toda a região pra não deixar ninguém fugir. Foi uma das cenas assim que meio que o diretor falou, usando essa cena: chupa Bret Ratner com o X-Men 3 fazendo uma ponte pra Ilha dos Mutantes. Que essa cena é muito mais fodonda. Por aí, foi exatamente isso. Foi exatamente. Acabou com a ponte de São Francisco, o cara levou um estádio pra casa. E o pessoal ficou naquela: o que, aí, que ele vai fazer aí, com esse bicho, mano? Ele secou aí, a casa. Aí a galera começa a falar um monte de besteira que eu fico chateado. Aquela sala arrancada da Casa Branca. O bunker. Não é bunker, não. O bunker tem estrutura de concreto, porra. O cofre. Ali chama-se sala cofre. É uma sala cofre. É usada pra guardar pessoas importantes ou documentos importantes. Por exemplo, eu. É, você. Aqui no Asila Cat vai usar uma sala cofre, só que você fica num teto esperando a bomba. Entendeu? E a saída final da Mística, se passando pelo presidente pra segurar o Magneto, show. A virada de mesa da Mística, show. Aí ali o Magneto tá no auge dos poderes dele, viu? Porque o cara arranca aquele cofre ali, aquele bicho ali todinho. Aí ele abre a porta, aí como se fosse nada, e arranca a parede do coisa como se fosse um papel. Focado que essa cena final, galera, ela focou tanto no drama que em nenhum momento você vê que ela tem ação. Ela é totalmente focada no drama, que é quando a Mística fica apontando a arma e a decisão final é dela. O Xavier deixa na mão dela, ele não entra dentro da cabeça dela e deixa ela decidir. E é quando ela decide não matar o Trask nem o presidente e tira o capacete do Magneto e manda o Xavier cuidar dele. Ao mesmo tempo, tá naquelas cenas do futuro, né? O pessoal morrendo ali, caralho, bicho. E ela fazendo isso acaba salvando o pessoal do futuro e alterando todo o espaço-tempo, que é quando a gente vê aquele final inacreditável, que finalmente ele conseguiu realmente, eu não sei se vocês vão concordar com isso, queria ouvir a opinião do Didio sobre o lance do reboot. Didio, você acha que foi possível realmente o reboot? Com a cena do Wolverine acordando e não lembrando de nada que aconteceu nos últimos 70 anos. Vamos lá, 50, pô. Ah, 50, né? Desculpa aí, 50. Deixando porque o cara mais velho, tá ligado? Se você botar em 73 pra frente, então aquele filme tá passando em 2023. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Os filmes do Wolverine mais First Class virou o samba do crioulo doido. Emma Frost aparecia, depois desaparecia. Tinha problema de data. A Jean Grey morreu, depois voltou. E depois o Ciclope morreu. Então o que acontece? Criou-se uma confusão temporal enorme. Tinha que arrumar um jeito. Aí o que foi que o Bryan Singer fez? Ligou 0300 jjabrams.com.br. Tio Jota, você que tá rebutando as duas maiores franquias pop no mundo, depois que você ter feito aquela zona Star Trek, agora você vai botar pra quebrar Star Wars? Como é que eu faço em X-Men? O que que aconteceu ali? Ele corrigiu o fator tempo temporal e criou um espaço entre 1973 a 2023 que alguma coisa aconteceu. Então, as próximas séries que vão acontecer permite que você use o Magneto novo, permite que você use o Xavier novo, tudo a First Class. Por isso que você tem aquele final magnífico com o Apocalipse. Antes desse final, eu queria dividir com vocês esse mistério. A gente vê o Wolverine sendo retirado do Rio e você jura que é pelo Stryker, mas na verdade é pela Mística. A Mística está a serviço do Xavier, sim ou não? Não, acho que não. Ela não tá foi embora, ninguém, cara. Acontece que, vamos lá, a Arma X acontece quando? Nos anos 80. Exatamente. Vai acontecer, ouça o que eu vou dizer. O Wolverine vai ficar armado nesse novo universo antes dos anos 80 para poder lutar contra o Apocalipse. Ou, se não, depois que ele ter virado um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Tem muita coisa. Brian, ele abriu um espaço, um leque, um universo expandido gigantesco entre 1970 até 2023, cara. Ele pode fazer o que quiser de 73 a 2023. Ele pode fazer o que tem. E outra, a saga do Apocalipse acontece nos anos 80. Então, meu camarada. Faca, queijo e manteiga. Morreu, cara. Uma coisa que muita gente falou, que eu acho que eu não concordo muito, é que a galera disse que viu o final e disse: apagou os filmes do Zack. Acho que não apagou, não, ali. Agora os filmes estão aí ainda, mas ele deu um... Ah, quem quiser assistir, ele é pra assistir, né? Não, ele, a história dos filmes ainda estão valendo, mas ele deu um reboot meio que natural, mano. É, mas você consegue assistir esse filme novo aí sem precisar ter visto os outros, eu acho, entendeu? Com toda certeza. Não, você consegue, cara, entendeu? Então, se você, pra mim, acho que valeu a pena. Se você, cara, assistiu tipo... primeira classe e assistir esse, funciona completamente. É, eu acho que, na minha opinião, você começa assistindo primeira classe, porque também aparece o Wolverine, né? Aí fica tranquilo, você já emenda logo com esse X-Men novo aí, cara. Fica interessante. Você pode até, se não quiser, não assistir os outros três primeiros filmes, não. Achei muito bom esse final, o Wolverine acordando, vendo todo mundo lá bem, né? O Fera aparecendo, Ciclope, a Jean, mano. E o Xavier lá, né? Todo mundo. Que bem final futuro, digno, cara. Eu achei. Tudo bem que teve ninguém que dizia: ah, Pegas, mas achei o final digno. Achei muito toda bom. Toda a equipe, cara, junto. Por quê? E agora ele tem o um material pra botar toda essa turma pra aparecer contra, por exemplo, o Apocalipse. Deu certo, né, mano? A missão deu dele. Certo. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Notas e conclusões da série Manel. Bem, de acordo com meus conhecimentos... De acordo com meus conhecimentos sonolênticos... É mil. Eita, até Maria. Mil. É mil e um. Não entendi nada, mas foi ter mil, né? Jean Lawrence é gostosa. E a chinesinha do Portais ali. É uma delícia. Passava o dia todo em lambendo, né? Depois eu queria fazer alguma coisa. Você esfaqueava pessoas pelas costas por diversão, o que o transformou num rato de aluguel. Ou, finalmente, se eu não der essa nota, eu darei agora até 950, compadre. Uhul! Quase um T-1000, porque eu sei que o Didi vai reclamar, mas eu achei que o filme faltou um pouquinho a mais de cenas de ação no passado, porque no futuro tá perfeita a cena de ação, mas no passado praticamente não tem nenhuma. Se a gente parar pra pensar, na verdade, não tem nenhuma. Só a cena do Mercúrio, tchau. Não tem nenhuma. Porque as outras cenas com... É ridículo, é ridículo. Porque o Wolverine apanhando, né, um pouquinho. É, também, as outras cenas com o Sentinela é só o Wolverine apanhando. Não tem cena de ação, entendeu? Então o passado ficou sem cena de ação. Acho que faltou um pouquinho de cena de ação no passado. Mas tirando isso, o filme é praticamente perfeito. Um T-950 e eu estou muito empolgado para a era de Apocalipse, onde a Blink é uma das personagens principais no quadrinho, e eu estou torcendo que seja nesse filme também. Aquele poder dela ali é muito irado. Você sempre gostou de se aproveitar de pessoas menores que você. Bem, eu sou menor. Tente se aproveitar de mim. Esse filme novo, eu, que nem antes, eu tenho que falar que eu estava conversando com o Joel ontem no chat, né? E ele meio que eu tinha esquecido da cena final, que era o Apocalipse, né? Eu nem me lembrava. Apocalipse. E ele veio falar comigo. É, ele, aí você veio falar comigo, tudo aí você lembrou do jogo lá do X-Men vs Street Fighter, cara. Que aí é, que o foi o chefe, né? O Apocalipse. Sim, cara. Aí veio na minha cabeça, eu falei, caramba, vou concordar com o Samuel também que faltou umas partes aí também de ação lá no passado, digamos. Mas também eu tô louco pra ver, cara, esse novo filme que eles vão lançar aí, né, agora com Apocalipse e tudo. Cara, eu tô esperando, eu concordo também que o Wolverine praticamente também, ele serviu mais por ponte, né, pra ser uma ponte, e também porque era o Wolverine, né? E pra esse filme, cara, eu gostei pra caramba do filme. Ele não foi o melhor filme de herói que eu vi até hoje. Todo mundo falou que cada filme novo da Marvel que vai saindo, o povo vai falando que o filme é o melhor, né? É melhor, é o melhor, né? Então, mas, cara, eu, pra mim, esse X-Men é bom, mas eu ainda acho que o melhor filme da Marvel pra mim esse ano que eu vi foi o filme do Capitão América. Ele funcionou, o filme do X-Men, é bacana. A gente pode assistir ele sem ver os outros, tá? Recomendo também ver o First Class, mas eu vou dar pra ele um T-950, cara, porque eu... Wolverine, o que foi que lhe ensinei sobre vingança? Quantas vezes lhe avisei para não deixar que seus sentimentos pessoais ponham em perigo o trabalho da nossa equipe? Mas eu achei o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, cara. Achei um filme muito... Bate a merda, mano. Entendido. A achei o filme acertado demais, ó, meu, tu é doido. Ele acertou em muitos pontos ali, mano, ter trocado ali o personagem pra ser o Wolverine, que você se sente bem ali, mano, com, acompanhando a história do cara, mano, com ele ali, mano. Você vai acompanhando a história com o Wolverine, mano, praticamente ali o filme inteiro. E aquela cochilada que tu deu... No ombro da tua esposa. Uma coisa que vocês lá não perceberam: o filme ele é PG-13 e não tem uma gota de sangue o filme inteiro. Isso, ele é tão bem feito que a gente nem percebeu isso. Isso é verdade. O começo dele ali espetacular, mano. Aquela cena de ação ali com os sentinelas fodões ali, né? Os sentinelas esse futuro, filme, mano. Ele tem um público bem, bem cold, né, mano? Bem infantil também, né, mano? Não pode fugir disso, não, mano. Agora, o arco que eu mais me identifiquei na história foi do Xavier, mano. Que achei muito foda, cara. A história dele e tal. O e drama é uma realidade pra todo mundo, né? É uma realidade pra todo mundo. Eu acho que todo mundo já teve esse caso de, em um momento da sua vida, você sair dos trilhos, né? Seguir outro caminho e depois voltar, né? A evoluir, crescer. Se arrepender do que fez, é isso mesmo. É isso aí. O Giovanni e o Samuel, eles sabem, e o Dinho também, eu já falei pra ele, sabe como é que tá minha situação hoje. E eu me senti um pouco assim, desamparado também, como o Xavier se sente, velho. E eu me identifiquei muito com o filme. Com mas a missão essa... é essa, você se sentir na sua, no seu universo. E eu dou pro filme um T-1000 pra ele. Eita! Eita. Perfeito. Vixe, eu pensei que o T-1000 aqui ia sair de outra pessoa, né? Mas, vamos aí. Muito bem, Xavier. Sua sorte está lançada com a raça humana, mas os outros compreenderão. Os mutantes virão a mim aos milhares e nós destruiremos você. Vamos lá. Eita, expliquei, Chomé. Peraí, agora às 4 horas da manhã, vai. Não, vai ser rápido. Não, você vou ser rápido direto. Explication Man. Vamos lá. Caralho. Galera, é o seguinte, os atores foi bem escolhido, o diretor foi bem feito, mostrou uma volta, conseguiu consolidar em pouco tempo toda uma confusão gerada por vários filmes, cheio de detalhe, apresentou personagens maravilhosos como Mercúrio e a Blink, tá? E terminou de uma forma apoteótica, que foi a apresentação do Apocalipse. Mil. T-1000. Aí. Oi. Oi. Oi. Oi. Agora fecha essa porra, Joel, que eu quero dormir. Até que enfim, né, velho? Até que enfim, né, velho? Que foi uma saga, né, velho? Gravar isso aqui, velho. Hasta la vista, baby.